Hoje é dia 18 de outubro de 2021 e este é o episódio 165 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Antes de mais, tira lá a música para os patronos, que a moto está-se a queixar. Tá, é verdade, esqueci-me de tirar a música. Faz isto todas as semanas, pá, e há sempre um slider que não estava. Então, como estás, Diogo? Eu estou fecholas, pá, e tu? Eu também, pá, estou muito bem, pá. Estou aqui, ótimo. Hoje vai ser um daqueles episódios onde só os patronos é que me vão ver bocejar, mas provavelmente vou acusar aqui algum cansaço. Portanto, vamos manter a conversa animada, tipo Mike e Melga, para ver para ver, pronto, se eu não dou muito mau aspecto. E já estou aqui a fazer um disclaimer, exatamente, que é para o caso da coisa não correr tão bem. Mas pronto, hoje acordei às 4h30 da manhã e ainda não parei, portanto tenho um bocadinho de desculpa. Para quem está a assistir isto sabe que são 10 e pico já. Ok. Mas quando passa dos 40 já começa a sentir estas coisas. 10 e pico. 11 e... Como é que é? Como é que é a música? Eram para aí 10h30. 11 e picos, não sei, também só me lembro da música, não me lembro da letra. 9 e tal. 9 e tal, 10 e meio, 11 e picos, qualquer coisa, acho que é assim. Mas sim, estamos alinhados, estamos na mesma... Cantámos tão mal que não vamos ser marcados como violação de copyright porque cantámos isto tão mal. Exatamente. E provavelmente falhámos a letra de várias maneiras diferentes. Estarmos alinhados a nível musical é uma coisa que me preocupa, eu estar alinhado contigo a nível musical, Diogo. Deve ser mesmo do cansaço. Siga, avança rápido, que é para eu me esquecer disto. Olha, rápido. Pronto. Olha, tive uma semana engraçada. Eu lembro-me de ter dito que os meus containers de Firefox que tinham desaparecido voltaram a aparecer. Ah, pois, ouvi dizer. Lembras-te disso? Ouvi dizer. Ok. Afinal, eu pensava que alguns deles não tinham reaparecido, mas eles reapareceram, perderam foi o nome e a cor, mas quando fechei temporários o suficiente para conseguir distinguir os temporários de outros que eram suspeitos na ordem pela qual eles apareciam na interface, comecei a abrir alguns e a tentar abrir o site que eu me lembrava que estava mais ou menos naquela posição. E sim, estavam lá, só precisei de os renomear e de mudar a cor. Menos mal. E todos os cookies e tudo, toda a informação que lá estava direitinha. Sim, então daquele incidente todo, a única coisa que aconteceu foi esta corrupção menor de dados no Firefox. Agora, como é que tu consegues de um container que não tem o nome correto, ou ele conservou o nome, não conservou foi a cor? Não, nem o nome nem a cor. Como é que tu sabias só que era o container? Eles estão ordenados normalmente, eles estão ordenados por uma certa ordem, e eu lembrava-me de ter um container ali com uma coisa qualquer que não podia ser um temporário. Estás a perceber? Naquela posição, entre outros dois containers, não podia ser um temporário. E pelo menos antigamente não era. E então experimentei abrir o site que costumava abrir com aquele container e de facto estava lá a sessão aberta toda e tudo a funcionar normalmente. Vai nada, assim é que é. Firefox for the win, ou talvez não é? Mas pronto, não é tema para hoje, esperão. Não, esse não é para hoje. Esse vamos ter de fazer um episódio sobre isso, mas não vai ser hoje. Deixa lá passar o mês de outubro. Hoje não temos tempo. Também não vai mudar assim tanta coisa durante o mês, portanto vamos esperar aqui que o Oktoberfest acabe, que é para nos dar um bocadinho mais de margem. Mas sim, adiante. Uhum. Então e mais? Além de recuperar as containers, que andaste a fazer? Andei a recuperar configurações... aliás, não recuperei configurações porque a configuração sempre esteve da forma que esteve, e não sei porque deixou de funcionar. Estou a falar de uma coisa que eu e o Pedro fizemos antes do episódio passado. Pedro Silva, que foi convidado no nosso episódio. É isso que eu te ia perguntar, Pedro. Não há só um, portanto convém dizer qual é. Exatamente, nós fizemos uma espécie de pre-show em direto no YouTube. Se forem ver, parte dele é eu queixar-me que o Twitch não estava a funcionar. Queixinhas. Que eu estava a enviar tudo para o restream.io. O restream.io estava a enviar, mas do outro lado o Twitch mostrava tipo 1-2 segundos e depois deixava de mostrar. E era isto. Mas era problema entre o restream.io e o Twitch, aparentemente. Não. Foi isso que eu pensei que estava a acontecer. Era a tua. Porque faz sentido. Porque faz sentido. E abri um caso com o suporte do Restream.io depois daquilo, depois de gravação e yeah. ter feito testes e não sei o quê. E eles rapidamente me explicaram o que estava a acontecer, que era o Twitch estava-se a queixar, eu estava a transmitir com um bitrate demasiado elevado. É lá. Elevado. Eles não gostam de mais de 6 mil, eu estava a mandar com 10 mil. Pois. Porque sempre mandei com 10 mil. O que eles me disseram, e eu disse-lhes isto, mas eu sempre fiz assim, tipo, estou a fazer streams há... Não faço muitos streams, mas já estou a fazer streams há algum tempo. Ah, pois, eles nem sempre bloqueiam isso, mas de vez em quando bloqueiam. Deve ser quando eles devem ter a rede deles um bocadinho mais apertada. Yeah. E quer dizer que deve ser nesse momento todas que fizeste isso a 10 mil... Tiveste sorte. Funcionou tudo perfeitamente e funcionou, yeah, e foi sorte. Acho que isso faz lembrar uma conversa, nada a ver com tecnologia, mas faz lembrar uma conversa quando uma vez no meu banco, eu não vou dizer o nome do banco que é para dizer mal à vontade, mas o banco com o qual eu trabalhava recusou-me um cheque porque o nome que vinha no cheque não era exatamente o meu nome. E eu disse-lhes, ok, tudo bem. Por mim não tem problema, expliquem-me só os outros cheques todos que têm exatamente a mesma denominação, como é que eles conseguiram entrar na conta e só este é que barrou. E o senhor ficou calado, entrou com aquele cheque na conta e disse-me, não repita, por favor. Pronto, ok, estamos de acordo. Portanto, basicamente o que ele me disse foi, quando os cheques são, ou seja, até um determinado valor, isto aqui é um aviso à navegação, não sei se ainda é assim, eu deixei de usar cheques há muitos anos, felizmente, mas na altura aquilo que ele me explicou assim, por portas travessas, foi, até um determinado valor, os cheques não têm qualquer tipo de validação ou confirmação, aquilo entra tudo, sai tudo, a tua assinatura pode ser um grafismo obsceno que dá igual, só de um determinado valor para cima é que eles se preocupam em validar assinaturas, denominações, nananã. Mas pronto, como aquele era um bocadinho mais alto que os outros, isso era na altura que eu fazia sites para a internet, que era assim que chamava. E então houve uns cheques bem grandes que eu ganhei na altura, aquilo era bem giro. Houve um que bateu na trave, por razões como o teu restream aí bateu na trave do Twitch no outro dia. Mas pronto, reduziste o bitrate a partir daí e nunca mais tiveste problemas. Ficou mais de um. E fiquei bastante impressionado com o suporte do Restream.io, porque eles foram mesmo muito rápidos a detectar o problema, a explicar-me tudo, a apontar-me um link para ir ver documentação, e foi mesmo impec. Quanto é que eles levam por mês da tua carteira? Não justifica, não precisas dizer quanto, mas não justificará esse nível de suporte, digo eu. Sim. Pronto. Mas vale o dinheiro? O dinheiro vale, o suporte vale o dinheiro, pronto. Que é sempre bom de saber. Sim, sem dúvida alguma. E mais, mas conta-nos, o que é que andaste mais a fazer? Ah, andei a migrar a minha mãe de um smartphone OnePlus One. Andaste a migrar a tua mãe? Migraste-a para onde? Sim, de um OnePlus One para um Valafone. Pronto, ok. Migraste-lhe o telefone, portanto, a mãe continua a mesma, conservaste a mãe e tal, sim. Já estás habituado, é aquela, claro. Deixa estar. Claro, claro. E então, e tal? Pá, ela foi ontem durante a tarde, ela utilizou o PUC ainda, não voltamos a falar sobre isso, o que é sempre um bom sinal que as coisas estão a funcionar, e espero que ela fique contente, porque... É um smartphone que teve desconto, mas que não é barato. E eu acho que funciona bastante bem com o ponto de touch. Quando dizes migrar, neste momento... pegaste em dados que estavam num telefone e colocaste no outro? Ou foi só de estilo abrir lado a lado e foi replicar a coisa? Não, foi passar dados, contactos, isso tudo, de um lado para o outro. Importa de um lado, importa do outro. Okay. Instalei as apps de raiz, não valia a pena andar com coisas, porque ela também não usa assim grande coisa. E foi bastante simples. E há uma coisa que eu tenho de apontar, que é muito mais fácil agora de se fazer, e até via interface da aplicação, que é exportar todos os contactos que tens no telefone para um ficheiro VCF e depois importares para outro. Tu não sincronizas isso com uma Nextcloud ou com alguma coisa? Não. Uou, 2021, meu caro. Não. 2021, sincronização. Não utilizo de facto isso. Até porque não me lembro de ser possível sincronizar via Nextcloud. Claro que é. Via Aliás, Google. Eu tinha na altura um GIST para isso. Aliás, o meu GIST era bastante utilizado. Mas eu não sei se isso deixou de funcionar. Aí não te posso dizer. Os telefones, os Ubuntu que eu tenho agora, não os tenho ao point. Por acaso, ando com vontade. Uhum. Ando com vontade de pegar num a sério e de... Só que lá está, os telefones que eu tenho já são ligeiramente antigos. Não sei até que ponto é que vou ter uma boa experiência. Uma coisa é ter o telefone, fazer umas chamadas e brincar um bocadinho, cada vez que sai uma OTA. Agora, tentar tratá-lo como se fosse um daily... Mas tratá-lo como se fosse um daily com tudo o que é sincronização de calendários, contactos, e-mail, gestor de passwords, portanto, tudo isso se calhar fica uma experiência um bocado aquém das minhas expectativas, digo eu. Eu tenho muitos modelos diferentes, eu uso uns mais fortes e outros mais fracos quase diariamente. E de facto a experiência de utilizar um mais potente e utilizar de outro é diferente. Não, faz sentido. A frustração se estiveres à espera de performance, a frustração que vais sentir, por exemplo, com um BQ 4.5 pode ser alguma. Eu consigo perceber isso. Não que ele esteja particularmente lento, mas eu tenho um 4,5 se calhar estás habituado a uma performance mais elevada. Eu tenho um 4,5 com cartão e que recebe chamadas e faz chamadas e manda mensagens. Ele faz isso tudo, não me alargo muito tudo. Mais do que isso. Sai-me o OTA, eu atualizo, tenho atualização de aplicações, vou atualizando, vou brincando aqui e ali, mas não é uma utilização exaustiva, isso não tenho. Para uma televisão muito ligeira serve perfeitamente. Para um daily driver a sério, se calhar já não usavam um BQ 4,5 porque as pessoas já estão acostumadas a coisas um bocadinho mais potentes e são capazes de ficar um bocadinho frustradas com um dispositivo já tão fraquinho. Ok. E estou mesmo muito contente com os Valafone. Claramente, neste momento, o dispositivo melhor suportado dos que eu experimentei, pelo menos. É fixe, pá, muito bom. Um telefone que se compra. É sempre a minha guerra. Um telefone que se compra novo e bem suportado e com hardware minimamente atual, gosto. Não estou a precisar de um telefone neste momento, mas se estivesse a precisar, se calhar consideraria. Há uma cena que eles deviam fazer e que não fazem, e não sei se seria fácil fazer ou não. Ele tem um notch, é um notch muito pequenino, que é um bocadinho mais do que... o notch é uma protuberância para dentro do ecrã. Ok. Para a câmara. Coisa para a câmara. Sim. Sim. Vou-te mostrar. Ok. Consegues ver? Mal e porcamente, sim. Está preto lá em cima, portanto é mais difícil de ver, mas deve ter feito de propósito. Aquele carinho que está ali preto. Exatamente. Aquele carinho que está ali preto é o notch. É um notch muito pequeno. Com o scaling das fontes e da interface em geral, default do Ubuntu Touch, no Volafone X, o símbolo das mensagens, o indicador das mensagens, fica quase todo tapado. Pelo notch. No Volafone normal fica ligeiramente mais à vista. Com o tweak, o Ubuntu Touch Tweak, consegues resolver isso? Aumentas um bocadinho de nada e fica a ver-se o suficiente para que não seja um problema. Faz-me confusão como é que não é essa a configuração que eles enviam para a missão. Não sei se é fácil fazer essa configuração numa instalação de fábrica em que as pessoas depois vão fazer a configuração toda do sistema ou não. Mas os ícones não vão empilhando? Os ícones não vão empilhando? Ou seja, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, conforme tens mais ou menos notificações? Mais ou menos notificações? Imagina, tens uma mensagem, recebe indicadores. Um envelope. Exatamente. Sim, sim. Sim. Mas por omissão há o suficiente ali, indicadores suficientes para que das mensagens caiam naquele sítio. Okay. Os outros vêm desativados. Podes ativar as coisas e ele move-se um bocadinho para a esquerda e consegues ver, não é? Certo. Mas por omissão... É ali. O número dos minutos do relógio fica também um bocadinho cortado porque o ecrã é curvo e o Ubuntu Touch nunca teve ecrãs com curvos antes. Portanto, o Notch e o ecrã curvo, este foi o primeiro smartphone do Ubuntu com o Ubuntu Touch. Eu acredito que seja facilmente resolvível, exatamente. Há um patch que existe que corrige isto um bocadinho, que é que faz aumentar o tamanho da barra dos indicadores, o tamanho vertical. Okay, perdes um bocadinho da área útil do ecrã normal, mas corrige isso e acho que é o suficiente. Eventualmente, mais tarde, com isso, havendo mais dispositivos destes disponíveis aos developers, eles vão encontrar soluções um bocadinho mais inteligentes. Mas creio que este patch será um primeiro bom passo. Onde isso? Na tua explicação, pelo menos eu comprava essa ideia, ou seja, descais ligeiramente, que é um bocado aquilo que eu faço com desktop também, já não sei para quê, mas eu tenho a minha barra do meu desktop, de falar do computador mesmo, eu tenho-a ligeiramente mais subida, já não me lembro porquê, mas é também uma explicação qualquer. Não me lembro qual é, mas sei que foi para resolver um problema também, portanto alarguei ligeiramente. Tudo bem, alargares uma barra num ecrã 4K é uma coisa, alargares uma barra num ecrã num telefone é um bocadinho diferente, eu percebo, mas ainda assim eu acho que comprava essa solução, comprava tranquilamente. Sim, sim. Estive a assistir à edição ao vivo no Twitch do Bad Voltage com o Mário Squabeck, interagi bastante com ele. As sessões de edição ao vivo e o editor que está a editar ao vivo vem-me perguntar se sou eu que estou a assistir. Portanto, usa as contas comuns e ele vem-se meter comigo. Ouve lá, és tu que estás? E eu disse, não, deve ser o outro. Deve ser o outro desgraçado que quer não paga nada e usa as coisas já, maluco. Usa o carro da empresa para andar para todo lado. Exatamente. Então, mas e que tal? Conta lá. Foi divertido, aprendi umas coisas. Ele tem lá umas dicas de Audacity bem engraçadas. Ele edita no Audacity? Umas opiniões. Ele editou com o Audacity, sim. Ok. Não sei se é o que ele costuma editar, mas para este caso utilizou o Audacity. Utilizou as mesmas ferramentas que ele mencionou na apresentação na UbuCon Europe 2019. Tu já ouviste o Bad Voltage que ele editou? Que saiu no dia a seguir de manhã? Sim. Sim, sim. Eles quando estavam a gravar sabiam que ele ia editar aquilo ao vivo. Ouviste o comentário deles? Eu fartei-me de rir quando eles disseram aquilo. Aquilo depois para eu ouvir. Foi engraçado. Agora, pergunta para 1 milhão de euros. Eu estou ansioso pela tua resposta. Se o Quebec falasse português, não era falasse, se entendesse português, trocavas o Quebec pelo Senhor Podcast? Ou o contrário? Trocavas o Senhor Podcast pelo Quebec? Depois daquilo que tu viste? Eu não sei, eu gostava de ver uma edição do Senhor Podcast. Eu gostava de ver uma edição do Senhor Podcast. Eu estou muito contente com a edição do Senhor Podcast. Exatamente. Cheira-me que o Abeck iria cobrar um bocadinho mais do que o Senhor Podcast cobra. Não sei, não tenho, não. Olha que eu sei os preços que ele cobra ao Bad Voltage, atenção. Portanto, não. Isso eu não sei, que eu não lhe perguntei nunca. Não aspires nem alto nem baixo, não há aspirações para fazer. Uhum. Ok? Não estou a falar de preços, não estou a falar de valores, estou a falar daquilo que tu viste e daquilo que é o produto final, não é? O Bad Voltage é uma coisa que tu conheces e o nosso podcast é uma coisa que tu conheces também, espero eu, que de vez em quando não usas um ou outro. É interessante. Atenção, partes lá está, e é uma coisa que tu disseste aí que acho que é importante também. Tu assististe ao Marius a editar, nunca assististe ao Senhor Podcast a editar, não é? Portanto, e era uma escolha não com o mesmo grau de informação. De informação. Exatamente. Assim, eu gosto muito da edição do Senhor Podcast, gosto da forma como ele nos compreende. E sabe a nossa intenção sem nós lhe querermos dizer. Exatamente. E vejo o mesmo do Marius com eles. Isso é o nome. Portanto, tranquilidade. É uma paz. Tu entregas o teu, aquilo que eu sinto, e agora já falámos isto algumas vezes, mas de vez em quando temos de estar aqui algum tempo a ter o nosso Senhor Podcast, porque ele merece também. Aquilo que eu sinto é, tu acabas de gravar, paras a gravação, entregas o ficheiro. Desde que ninguém se entregue a entregar o ficheiro, né? Desde que ninguém se atrase a entregar o ficheiro, entregas o ficheiro e ficas descansadinho. Porque sabes que o produto final que vai aparecer daquilo é uma coisa fixe, com umas tiradas porreiras, volta e meia com uns cortes quando nós estamos mais chatos ou enfadonhos com os cortes que nos fazem uhum. parecer gajos mais dinâmicos e mais porreiros ainda. Uhum. Mas yeah. é, ou seja, aquilo que o senhor podcast nos oferece a nós, pelo menos a mim, é paz, é tranquilidade, pá. Isso é muito bom. Yeah. Yeah. Eu acho que os dois fazem um trabalho excelente e ainda bem que o Mário não fala português, porque assim não tenho de não cooptar, fazer essa é? Escolha. É o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Não tenho dúvidas que qualquer um deles conseguiria fazer um excelente trabalho a editar isto. O senhor podcast já o provou e se o Mário percebesse português, tenho a certeza que também faria isso. Aliás, se quiserem ouvir um podcast editado, um episódio do podcast do Bom de Portugal editado pelo Mário, isto também existe. Não é editado, não sei se um é só um toquezinho, sim, os crossovers, mas é um toquezinho de nada. Assim, sim, okay. Sim. Mas está bem. Pronto, e aí, tendo em conta, no primeiro crossover, o sítio era excelente pós-som, o equipamento que nós tínhamos todos improvisado não era assim tão genial. Eu ouvi-o recentemente. Estava do Paris. Sim, sim. Yeah. Este mais recente, em 2019, na Ubicon Europe, o local tinha muito eco. Pronto, também atenção, gravámos com um telemóvel, não sei o quê. Tens que ser mais específico. Em 2019, eu disse. Em 2019, na Ubicon Europe. Okay. Aí havia menos do que ele pudesse fazer para melhorar a qualidade do som, que já não. A captação estava já assim um bocadinho sofrível. Ainda assim, eu gostei bastante de ver o Mário a editar e a melhorar bastante o episódio. E o desafio é interessante da edição entre participantes com uma latência tão grande entre eles. Eles têm uma latência gigantesca. A sério? E nota-se imenso na edição. E ele tem que fazer imensas adaptações. Ele tem uns truques que ensina para usar isso para as tracks, mas ele faz decisões de conteúdo até com base nisso. Acredito. Por exemplo, às vezes estão a dizer a mesma coisa, mas estão tão desfasados um do outro que ainda não se estão a ouvir. E ele decide, ok, este está a dizer a mesma coisa, este ouve-se melhor ou este está no seguimento e este de algo, e outro salta yeah. e coisas desse tipo. E faz bastante decisões dessas e tem a ver com ruídos e coisas desse tipo. O Jonah bater na mesa e coisas desse tipo. Ficaste com vontade de pergunta, porque é para avançarmos também, se não daqui a nada estamos a falar sempre da mesma coisa. Ficaste com vontade de voltar a editar um episódio de um qualquer podcast ou conseguiste acalmar e seguir em frente e voltar a contratar e a pensar que daqui para a frente só contratando o senhor podcast? Não. Seguramente que se puder contratar o senhor podcast, eu vou contratar o senhor podcast. Porque não é? Sabe-me também. Mas gostei de aprender coisas e gostava eventualmente de experimentar editar qualquer coisa só para aplicar um bocadinho o que o Mário ensinou e ficar esse conhecimento mais absorvido dessa forma. Mas não mais que isso. Ok, então temos aqui... Se alguma vez precisar, faço, né? Temos aqui os patronos não é a meterem-se com o meu green screen e a dizerem que sim. Estamos a falar de um dos nossos patronos que sabe perfeitamente o que é editar podcasts, porque ele edita os dele. Acho que ainda edita os dele. Mas pronto, é consensual, toda a gente sabe. Só quem nunca passou por isso é que não tem noção do trabalho que dá e da chatice que é editar seja o que for, áudio, seja um podcast ou não. Yeah. E a edição do Linux Tech, sei porque já discuti com o André. Como é que ele edita? Eu também não. Caramba, meu, não sabes, não está sem discutir, meu. Sempre a discutir com toda a gente. Quando quero discutir, quer trocar ideias, debater, não necessariamente debater, até só conversar sobre. Conversei com ele já várias vezes sobre a forma como ele edita o podcast e é interessante. É interessante ouvir porque é muito diferente do que a gente faz também. Do que a gente faz, do que o senhor podcast faz. Era isso que eu ia dizer, do que a gente faz não, que eu já não faço isso há muito tempo. Eu há anos, anos. Sim. Felizmente, e não tenho saudades nenhumas. De editar podcasts não tenho saudades nenhumas. Mas pronto, adiante. Olha, ainda não chegaste à mais parte uma coisa. Mais, Então, diz lá, vá, só mais uma. Só mais uma coisinha. Nunca tinha usado, sabia que existia essa possibilidade, mas nunca tinha usado o biombo com rato. Já usaste? É? Com rato? Não, não preciso. Sim. O que eu faço com o biombo, não preciso do rato para nada, felizmente. Eu também não. Eu normalmente também não, mas se tiveres a usar no WSL, o Windows Terminal, não preciso, felizmente. Tem embeddings que colidem com as do biobo. E por isso, tens duas coisas, alguma das... Também o H-top, o que eu faço normalmente é desativo. Pronto, tens de desativar uma F12, coisa ou outra. H-top e depois. E neste F12 caso, o que eu vez. Fiz, como estava com preguiça de desativar coisas e ativar. Fui ver o help do biobo para ativar o rato. Okay. Porque sabia que dava para fazer certas coisas com o rato. Mas é preciso ativar o rato. Não fica, não é padrão? É, ele vem desativado para a missão. É o alt F2 para ativar e desativar. E é engraçado porque dá para, além de redimensionar os splits e essas coisas todas, ele tem um menu de contexto ativado. Ele tem um menu de contexto que podes ligar com o botão direito do rato. E nunca pensei que ele tivesse um menu de contexto. E fiquei fascinado com isso e tive de partilhar isso com o pessoal. E as coisas que tu me ensinas, Diogo, sim senhor, só coisas úteis. Pronto. Agora é uma porra para eu ter que me chatear e para eu ter que ir à procura, até descobrir que eu, no meu desktop, não tenho o biobo instalado. Portanto, vou ter que entrar numa máquina, mas não Pronto. Vou entrar agora. Isso é que é mais grave. Não, no meu não preciso. Normalmente eu preciso de biobo quando vou por SSH para algum lado, porque dá-me jeito de ter três ou quatro janelas ao lado umas das outras. Tá bem, olha, mas eu queria te perguntar ainda estamos em mês de Oktoberfest. Nós tínhamos dito no primeiro episódio deste mês de outubro que iríamos dedicar estes episódios ao Oktoberfest, e a pergunta que se impõe é, de 0 a 10, como é que está o teu nível de envolvimento e participação em Oktoberfest 2021? Quer dizer, se contarmos os episódios do podcast, não é zero. Se vais a falar por request, isso assim, é zero. Eventualmente irei participar mais lá para o fim do mês. Tenho estado focado em outras coisas. Por exemplo, estive a discutir com... Estou a discutir com o professor outra vez. Pronto, com um developer de aplicações do Ubuntu Touch. Estive a aprender sobre a arquitetura de uma aplicação em particular, porque eventualmente quero ajudá-lo com essa aplicação. Pronto, se queres ajudar, tudo bem. Ok, olha, então deixa-me dizer, caramba, meia hora de episódio só sobre a tua vidinha esta semana. Andaste ocupadinho. Já viste. Andaste bem ocupadinho, sim, senhor. Foi uma semana muito ativa. Ah, pois é, olha, a minha foi a semana do fracasso. Ainda tenho mais coisas, é que não meti aí. Acredito, eu também não conto tudo aqui, não conto tudo o que faço a semana, nem posso, há coisas que eu não posso contar aqui. Coisas que as pessoas... Coisas que poderiam ser contadas e que estão em tópico. Tá bem. Mas adiante, fala-nos então de toda semana um bocadinho, Tiago. Então, olha, a minha semana. Primeiro, tinha dito na semana passada que ia começar a fazer uns vídeos e tal para uma ação de formação. Posso dizer, e volto a dizer, para mim, eu acho que esta semana é intitulada a Semana dos Fracassos. E então é assim, eu posso dizer eu tive que gravar vídeos. Vídeos esses que depois empurro para o YouTube. Descobri várias coisas. A primeira é que tu empurras um vídeo para o YouTube e, se for um vídeo como o nosso podcast, nem nunca fui à procura. Portanto, a gente empurra aquilo e acabou. As pessoas querem, no nosso podcast, querem ouvir o áudio. Desde que o áudio esteja lá, está ótimo. Agora, quando estás a fazer um vídeo onde tens um terminal e onde queres que o teu terminal seja legível, tu convém fazer as coisas com alguma definição. O que é que eu aprendi? Yeah. Eu aprendi que tu gravas um vídeo em 4K para garantir de facto que aquilo tem boa definição, e o YouTube leva-te cerca de 12 horas até disponibilizar o teu vídeo com uma qualidade minimamente decente. Até aqui tudo bem, não me chateou muito. Ora, eu estive a fazer os vídeos e o meu setup para fazer os vídeos foi usar um DACzinho da Behringer, um Euphoria, o M2, muito, muito comum, ou seja, aquilo basicamente tem entrada para um microfone XLR, tem um botão de volume e a coisa anda por aqui. O que é que eu aprendi? Portanto, eu estou a gravar vídeos com o OBS e o que eu estou a aprender é, sempre que eu estou a gravar com o OBS e estou a usar o meu DACzinho, só tenho o micro do lado esquerdo. Portanto, não tenho som do lado direito, só tenho som do lado esquerdo. Malta que esteja só com um fone, já não há muitos, felizmente, mas aquela malta que tem só um auricular, ou que por algum motivo está avariado ou qualquer coisa, ou seja, se tu só tiveres o auscultador do lado direito a funcionar, o meu vídeo tem zero som. Porque o som está 100% do lado esquerdo. Chatice. Mas pronto, essa não foi a situação mais grave. Felizmente encontrei no OBS a opção de ires à source e clicares mono. E ele mistura-te as duas vias, que na prática é só uma, mas mistura-te aquilo tudo em mono. Não. E fica distribuído pelos dois. Resolves o problema. Vou eu todo contente. Estão ali a falar do Audacity. Eu não tenho Audacity, eu estou a gravar vídeos e acabou. Vídeos com áudio. E então gravo 3 vídeos, empurro para o YouTube, publico os 3 vídeos, fico descansado da minha vida e alguém diz-me assim: atenção que o áudio está com falhas. E eu, pronto, ok, falhas, alguma coisa aconteceu no processamento. Disse, não é falhas, é o áudio está imperceptível. Ou seja, eu estou a falar, imagina, 2 segundos e depois estou 6 ou 7 de completo silêncio. E depois ouves mais 1 segundo, portanto, no meio de uma explicação, imagina um podcast em que tu tens 2 segundos da tua voz e depois tens os 8 segundos seguintes sem voz, ou seja, zero som. Portanto, e os meus vídeos estavam dessa maneira. Portanto, eu tinha aí uma escolha para fazer, que era ou gravava vídeos outra vez, ou então fazia aquilo que fiz, que foi, dei play no vídeo de demonstração e fiz locução por cima, à lá BBC Vida Selvagem. Posso dizer que é muito violento, até porque, e tu conheces-me, Diogo, eu não sou a pessoa mais certinha e mais encadeada a falar, eu não te consigo explicar duas vezes a mesma coisa da mesma maneira. Portanto, quando eu faço uma demonstração e gravo, e depois, portanto, se eu seguisse um guião, e se eu me limitasse ao guião, e tinha, ou seja, aquilo ficava mais ou menos, não é isso que acontece, é demasiado espontâneo. Qual é o problema? O problema é que eu estou a explicar coisas e estou assim a pensar, quanto tempo é que eu vou demorar a fazer isto? Quanto tempo é que eu tenho para falar? É tipo uma dobragem com uma vantagem. Yeah. Foi uma coisa inteligente que eu fiz, que é a minha cara não aparece em lado nenhum. Portanto, não há aquela coisa do quadradinho lá em baixo. Portanto, é só terminal, voz off. Portanto, eu podia dizer o que me apetecesse. Ainda assim, fiz um vídeo nessas condições. Portanto, gravei áudio com o Audacity, aí sim. Depois o que eu fiz foi usei o FFmpeg para fazer a substituição do áudio. Portanto, aprendi mais um truque, é giro, sim senhor. Não tive que fazer o rendering do vídeo outra vez, mas a coisa fez. Não fiquei contente com o resultado, achei que era demasiado penoso e estressante estar a adivinhar quanto tempo é que eu tinha para falar sobre cada coisa, e então optei por os 2 vídeos restantes que estavam com problemas, tive que os refazer. Ao refazê-los, percebi que tudo o que eu gravava e gravei no Audacity para o tal segundo vídeo ficou impecável. Cada vez que eu ligava o OBS, voltava e o problema estava nos vídeos fonte. Então, ou seja, no source, não era um problema de processamento do YouTube, era um problema do vídeo que eu guardava no meu computador. Conclusões. Cheguei então, achei que podia ser um problema do filtro, do tal filtro. Eu tinha um filtro de compressão, tinha um filtro de noise reduction e tinha o mono. Comecei a remover aquilo tudo na esperança de ficar melhor. Esquece, não ficou melhor. Até que cheguei à conclusão, comecei a fazer outras experiências e cheguei à conclusão que o problema é exatamente da source. Ou seja, desde que tu tenhas uma fonte que seja áudio, o meu OBS, pelo menos, engasga-se de meia-noite. Portanto, o que eu tive que fazer foi, nas próprias configurações do OBS, tu tens, em vez de definir uma fonte, que é o teu microfone, tu podes dizer que tens o mic qualquer coisa, nas próprias settings, e, estranhamente, o mesmo microfone, no mesmo vídeo, nas mesmas condições, se for uma source, fica cheio de cortes, se for definido nas settings, que é um microfone do orador ou coisa do género, fica impecável e feliz da vida. Portanto, e foi isso que eu fiz. Tive que repetir, houve vídeos que eu fiz 3 vezes. Portanto, foi... É chato. Ou seja, falar sobre a mesma coisa, e nós também já tivemos essa experiência aqui no podcast, que foi repetir episódios, felizmente não tivemos que fazer muitas vezes, mas falares outra vez do mesmo tema, a motivação que tu tens e o ânimo que tu tens para o fazer não é o mesmo da primeira para a segunda vez, muito menos para a terceira vez. Mas pronto, primeiro capítulo de fracasso está despachado, portanto o OBS, a culpa não foi do OBS, quer dizer, não sei se foi do OBS, não foi, eu resolvi e estou despachado. Segundo fracasso, decidi voltar a acordar e voltar a arregaçar as mangas do meu Home Assistant, porque com as mudanças era uma das coisas que estava parada. Quando tentei ligá-lo, ele estava com a unidade, não era um cartão. O meu Home Assistant arranca por USB, portanto era um Raspberry Pi que arrancava por USB, mas a unidade USB corrompeu. O que me obriga, ou seja, eu acho que vou conseguir recuperar configurações, ainda não tenho resposta exata para isso, mas acredito que sim. Ainda assim, grande parte delas estão num repositório Git, portanto, à partida, logo que eu tenha o Git, já não sei como é que se chama, o add-on, mas vou recuperar a configuração sem grande chatice. O meu problema é mesmo a instalação. Uhum. E na instalação, uma vez que eu tenho uma box com o LXD e que tenho já lá algumas aplicações e que aquilo é ótimo porque é menos gingadelhos que andam aí a rebolar, e então tentei instalar num container dessa caixa, e cheguei à conclusão que ele instala, que é um MIME, sim senhor, impecável, 5 estrelas, só que depois faltam-lhe uma série de coisas, porque existem várias maneiras de instalar o Home Assistant, sendo que atualmente aquela que é recomendada é o próprio sistema operativo, ou seja, eles fornecem-te um ISO e tu instalas o sistema operativo que tem não só, não sei a base daquilo, deve ser um Debian provavelmente, mas depois tem o Home Assistant com uma série de ferramentas. Quando trabalhas com com LXD, não consegues usar um ISO para fazer a instalação, portanto tens sempre que confiar em imagens que existem e depois instalar software por cima. Isso faz com que a única coisa que eu consiga instalar é o Home Assistant Core. Não tem add-ons, eu não estou para isso. Estar a instalar add-ons manualmente, uma coisa é tu picares e está a funcionar, outra coisa é andar à cata de documentação para instalar cada add-on manualmente, não me apetece. Prevendo que provavelmente vou ter que adicionar uns gingrelhos de Zigbees e coisas do género, que vão ter que ser ligados direto, voltei a sucumbir à receita original e vou, ainda não tive tempo, mas vou voltar ao modelo Raspberry Pi, e vai ser num Raspberry Pi que eu vou voltar a instalar o meu Home Assistant e para depois lhe recuperar as configurações. Capítulo fracassos, este é o segundo. Tenho uma parte boa, que é, já vou a meio do meu objetivo, eu queria ver se conseguia concluir o objetivo do Oktoberfest. Já vou com 2 PRs submetidos, quero ver se consigo continuar a submeter PRs, não quero ficar pelos 4 que são os mínimos olímpicos, quero fazer mais do que isso, até porque o objetivo aqui é contribuir o mais que se conseguir durante o mês de outubro. O ideal é o ano todo, mas pronto, mas o mês de outubro é dedicado à causa. E essa foi a parte que me deixou aqui com algum ânimo, porque arranjei até um projeto muito, muito interessante para contribuir, e vou provavelmente continuar a contribuir, que até está enquadrado no meu momento atual, que é o momento de produzir documentação para distribuir na tal ação de formação. E pronto, mas é isto. Basicamente é assim. Tenho ali o André a dizer-me para instalar o Core mais o Supervised. Eu gostava que ele me arranjasse um link com isso, até porque quando se instala Supervised em containers, ele rebenta porque lhe falta uma série de coisas que um container não permite instalar. Já tentei alguma documentação específica para instalar uma system em containers, mas nada que resulte, honestamente. Eu também não me dediquei assim, não foi um projeto de vida, portanto perdi um bocadinho de tempo com aquilo e mais nada. Mas pronto, paciência. Ok. Continua, Diogo, então, bola para a frente. Então, olha, este é o mês de outubro. Este mês de outubro é um mês em que acontece sempre uma coisa regularmente, desde há alguns anos, desde há 15 anos, que é haver uma release, 15, depois 16, que é haver uma release de Ubuntu. E este ano houve outra. 16, então o Bruno fez 15 anos o ano passado, portanto é 16, sim. Exatamente, 16. Portanto, se o Impish Indri, não sei, normalmente tu não instalas estas versões interim, não sei se agora vais instalar, nem para experimentar. Instalei não. Uma, acho que contei isso no episódio passado, instalei uma por. Não, por acaso não foi o Impish, não. Mas agora tenho que atualizar para o Impish. Agora vou ter que subir até chegar à LTS, que é para depois parar. Mas não, normalmente não. Vou fazê-lo agora. Deixa-me quebrar essa dinâmica, porque chegou-me hoje o disco rígido para o ThinkPad, que estava aqui parado há não sei quanto tempo. O ecrã chegou há 15 dias. O disco rígido chegou hoje. Portanto, alguns durante esta semana, se tudo correr bem, vou aplicar disco rígido e provavelmente vou fazer uma coisa que não faço há muito tempo, que é instalar o Ubuntu, um Ubuntu Vanilla, com a última versão não LTS. Portanto, será Impish que eu vou instalar nesse ThinkPad. Ok, eu tenho uma VM, já tinha uma VM com Impish e resolvi instalar outra. Se vais instalar avisar navegação, que eu também já dei no canal de Telegram da comunidade, não instalas com os FS. Okay. Pelo menos até o bug que está no kernel ser corrigido. Eu vi. Aquilo vai ser corrigido, claro que sim, mas até ser corrigido não instalem com os FS. Começar pelo background. O background é bonito. Já viste o background? Ele tem dado para ir na internet nos artigos todos sobre a release. Sim. Mas o Ubuntu é bonito, tá. Caramba. Isso é indiscutível. É. O tema, claro, vem para a missão. Eu tinha a ideia, pelo menos, dele na release anterior vir com um tema escuro. Mas nesta vem com um tema claro. Mas eu não sei se a minha memória me está a traiçoar. Também nunca tinha reparado numa coisa, que era ver um link para as release notes logo no primeiro ecrã, se queres escolher a língua. Nunca tinha reparado nisso, mas estava. Instalei com ZFS duas vezes, só para ter certeza que estava de facto, não estava a fazer asneira nenhuma, e depois é que descobri que havia aquele bug. Depois instalei com LVM, não, nem foi com LVM sequer, foi com partições normais. Que nem sei quais são, aqueles que ele utiliza para a missão agora, com o nosso colega de tabela de partições. Eu usei um bocado, instalei lá algum software para fazer desenvolvimento. Está bonito, está muito bonito. O tema está mais aperfeiçoado. O GNOME 40, eu pensei que a orientação horizontal dos desktops virtuais isso me iria fazer confusão, mas não faz confusão nenhuma. E a forma de alternar está fixe. E tenho a dizer, é que o Ubuntu Software é que está a precisar de algum amor. Então, Ubuntu Software, o quê? 50%, o Software Center? Yeah, que chama-se Ubuntu Software. 50% das vezes que tentas instalar um Snap, ou perto disso, ele diz que dá um erro porque está a correr um processo qualquer, blá blá blá blá blá blá. Se tu leres com atenção, percebes o que é aquilo quer dizer. Já tens alguma cultura técnica sobre os snaps e, e afins, uma pessoa normal não vai entender o que é que aquilo quer dizer. Vai acontecer o que eu vi alguns youtubers a entenderem, que é pensar que tinha falhado. Yeah. E aquilo é uma mensagem de erro, portanto é normal que pensem que tenha falhado. Não falhou. O Ubuntu Software é que não consegue entender que o snap está a instalar o snap. E que é aquele snap que ele acabou de pedir para instalar. É uma coisa bem da estranha. Mas é que acontece quase metade das vezes que mandas instalar um snap. E outra coisa é quando vais consultar as resoluções que tens para fazer lá, porque dá para ver as resoluções que estão para fazer. Sim. Já há algumas versões que aparecem listadas também os snaps. Os pacotes que estão para atualizar os snaps. Acontece que a seguir a instalar o sistema operativo, há alguns snaps instalados, vais lá, ele lista que tens lá snaps por atualizar, só que ele está a atualizar em background, e se tu deres carregas no botão para atualizar, tu não vais conseguir atualizar porque ele já está a atualizar. Ok, mas isso não é dramático. Aliás, tu tinhas umas versões, antigamente ele ficava bloqueado e acabou, dizia só que não conseguia fazer o lock. Mas nas versões mais recentes, quando tu fazes qualquer coisa, ele fica-te ocioso e vai-te uma mensagem a dizer: estou bloqueado pelo processo X, estou bloqueado pelo processo X, estou bloqueado pelo processo X. E quando desbloqueia do outro lado, ele executa. Yeah, mas neste caso ele executa do outro lado estas atualizações, mas continua a mostrar que estão para fazer, porque ele não sabe que já estão feitas. Não é dramático, portanto fica por fazer, tu dás ok e ele tenta atualizar, já está atualizado, atualiza ou está despachado, não é? Ou não, ou fica ali pendurado. Para nós, ele pensa que continuam por fazer, se tu saíres e voltares a entrar nessa tab, ele continua-te a dizer que estão por fazer, só se refrescares é que ele vai detectar que tens que agarrar no botão de refresh, é que ele vai detectar que já estão feitos. Em termos de experiência de utilizador, pá, não posso achar que isto seja uma boa experiência de utilizador. Não acho que tecnicamente seja a pior coisa do mundo, de facto, e eu lido bem com isto, mas para um novo utilizador não acho que seja uma coisa que impressione bem e que explique às pessoas o que é que de facto está a acontecer ali. Não acho que esteja bem feito. Na primeira dou-te razão, na segunda parece-me irrelevante a parte das atualizações, e explico-te porquê. As pessoas estão habituadas, digo eu, posso estar eu a ser demasiado redutor, mas as pessoas estão habituadas a há atualizações, faz. Há atualizações, faz. Se aparece a mesma atualização nos dois sítios, Axelis, faço nos dois. Fazes de um lado, não. Ele faz, depois fazes no outro, ele dá ok. Se ficasse pendurado, eu ficava um bocadinho mais... Agora, se ele está atualizado de um lado e ele não assume que tu carregas no botão, atualizado... Sim? Tu carregas no botão e não acontece nada. Ah, ok, isso é pior. Não, e é pior. Ok, então aí já te dou razão, sim. Aí é, olha, congelou, olha, está estragado, já percebi. Não congelou porque a aplicação continua a responder, porque tu carregas no sítio da aplicação e ele faz coisas, estás a perceber? E não, eu não estou a dizer que congelou, estou a dizer que a percepção que tu tens é, olha, aconteceu aqui qualquer coisa, se tu clicas e não acontece nada. É que ele não está, é que ele está a recusar a atualizar, mas na verdade ele está de facto a atualizar. Há aqui uma comunicação qualquer entre o SnapD e o Ubuntu Software que não está a funcionar, é muito claro por estes dois bugs. Isso era uma coisa que eu facilmente ia validar se continuasse a dar formação como dava aqui há uns anos, porque certeza que os meus formandos iam fazer isso. Se tu não falasses disso aqui agora, mesmo, e vou agora vou ter que lá ir, agora falaste nisto, vou ter que ver o que é, mas se não fosse isso, eu amanhã ou depois ia instalar o Ubuntu, e como eu normalmente uso terminal para fazer qualquer tipo de instalação ou de gestão de software, não iria sequer perceber isso. E se calhar esse é um dos problemas que leva a... Mas não, pá, não faz sentido. Agora, se pensares bem, o Ubuntu é feito, e grande parte das pessoas faz exatamente como eu, digo eu, que é, usa o terminal para gerir software. A grande massa de utilizadores, e que a Canonical tem responsabilidade por eles, são pessoas que não gerem software, se pensares bem. Porque eles têm grandes corporações com muitos utilizadores, mas que não são administradores. Portanto, não são eles que gerem software. Portanto, se calhar a coisa está um bocado eu carente, acho que não, de amor por este motivo. Eu não sei se é esse o motivo, mas também não creio que seja assim. Porque, de facto, o Ubuntu é muito utilizado em corporações, mas eu diria que a maior parte dos utilizadores acaba por gerir autonomamente o seu desktop. Nas corporações, acho difícil. E se isso está a acontecer, é um descalabro completo. Mas eu acho que é o que acontece. A mim parece-me que é o... Porque não, muitas destas instalações são developers que gerem as suas próprias máquinas. Ok, tudo bem, mas isso é um developer, é uma coisa, mas um developer é um power user. Mas ficaria surpreendido. Não queria que me conheça alguns. Eu estava a falar disto e estava assim, estou a ser demasiado ambicioso, eu sei. Mas tem obrigação, então eu vou corrigir, tem a obrigação de ser um power user, assim é que é. Eu acho que de facto não. Que é um par destas máquinas são de facto autónomas e que são geridas de forma autónoma, porque a maior parte dos utilizadores do Ubuntu Desktop em corporações são developers. Ok. Este é um bug que tem que ser corrigido. De resto, não, mas seja como for, tem que ser corrigido, muito contente. De resto, estou muito contente. Aliás, por falar em corrigir bugs, é uma coisa que a gente tem que falar. No sábado, acho que foi um sábado. Vi um tweet muito esquisito de vindo do novo, nova conta de comunidade do Ubuntu. Basicamente era um pedido de desculpa do Ubuntu em si, como um todo, a dizer que de facto o Ubuntu não tem prestado dado o amor suficiente ao Ubuntu Desktop, mas que está a esforçar-se por mudar isso. É que nos próximos tempos vão ver algumas medidas nesse sentido. E no dia seguinte vi logo uma medida. Na mesma conta foram publicadas uma carrada de polls em que podemos dar feedback sobre diversos aspectos do Ubuntu Desktop, a começar pela cadência das releases. Uhum. E depois a cadência das releases LTS, sobre o que é que as pessoas pensam sobre o GNOME, sobre Espera lá, os snaps, mas isso aí são polls desktop ou são polls do Ubuntu? Do Ubuntu Desktop. Tu estás-me a querer dizer que se está a avaliar mudar a cadência do Ubuntu Desktop e não mudar do server? Não. Eu estou a dizer que estão a ser feitas perguntas às pessoas sobre temas que as pessoas têm contestado. Ok, eu percebo isso, mas quando se pergunta sobre cadência de release, é assim, eu não estou a ver a release de um lugar e o desfazamento de um para o outro. Não há aqui nenhum compromisso sequer de mudança. O que se está a fazer é perguntar às pessoas, claramente, com perguntas claras, o que é que as pessoas eu pensam isso, sobre certos temas. Se não há intenção de mudança, é pólvora seca, é andarmos a perder tempo e a tirar areia para os olhos. Portanto, tu fazes uma pergunta que não estás com ideias de fazer qualquer tipo de mudança, para que é que fazes a pergunta? É engonhar. Não. Portanto, tu fazes uma pergunta, é para avaliares a possibilidade de mudar ou não. E para mudares ou não, isso não é desktop, não necessariamente. Isso é um mundo, pá. Compreender, eu acho que primeiro compreender a opinião generalizada das pessoas, acho que é uma coisa que deve pesar numa ponderação de se mudar ou não. Mas não acho que deve ser a única coisa que deve ser ponderada. Eu não estou a dizer que é a única. Agora, quando não existe nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de mudança e tu fazes uma consulta à comunidade... Mas eu não disse que não havia intenção de mudar. Então voltamos ao ponto inicial. A haver intenção de mudar, achas mesmo que o desktop vai ficar desfasado do servidor em termos de releases, por exemplo? Não é então isso não é uma pergunta de desktop, isso é uma pergunta do Ubuntu. Volta a afirmar o meu ponto de vista. Ok, já percebi o que é que queres dizer. Sabes o que eu tenho? Ou seja, já percebi que não há mudanças e é para engonhar. Se há mudanças, vai afetar desktop e servidor, não vai afetar só o desktop. Portanto, isso não é uma essa peça específica não é uma pergunta de desktop, é uma pergunta do Ubuntu. Sim. Mas a maior parte delas são dirigidas ao desktop. Ok. Porque, por exemplo, sobre o GNOME, o que é que as pessoas pensam sobre o GNOME? Okay. O que é que as pessoas pensam sobre os snaps? Se as pessoas acham que o Ubuntu devia retornar ao Unity 7? O que eles foram perguntar se era para voltar ao Unity, está bem. Malta gosta de... Isso faz lembrar... Dito já que a quantidade de pessoas que disse que sim e a quantidade de pessoas que disse depende é maior do que a quantidade de pessoas que disse que não. Claro que sim, mas é óbvio. Mas faz lembrar um blog de tecnologia aí da nossa praça. Eu não vou dizer o nome porque é para não lhes dar publicidade, que eles não merecem, mas que era o que o gajo dizia. E ele dizia assim: eu quando estou com estatísticas em baixo e quando estou com poucas visitantes e com poucos comentários, faço um artigo sobre qual é que é a melhor distribuição de Linux, porque ele sabia que aquilo gerava cenas. Portanto, quando tu perguntas se deves voltar ao Unity ou não, esse lá está, isso é outra pólvora seca para mim. Quando na vida é que a Canonical vai voltar ao Unity depois de tudo o que aconteceu? Não vejo grandes condições para isso, mas eu até agora estou muito pouco convencido com a eficácia. Eu acho que esta pergunta em específica não foi para justificar um regresso, foi para justificar um não regresso. Só correu-lhes mal. Agora, quando lhes corre mal, como é que eles vão eu reagir? Então, quando eles dizem que querem... Eu acho que tenha corrido mal. Então, quando tu dizes que há mais pessoas assim, a dizer que sim... Não, disse sim e depende. Está bem, sim e depende, ok. Mas eu percebo isso. São agora, duas coisas diferentes. Há um depende, mas há um sim. Dois juntos. Mas o não ganhou, é isso? Ou seja, das três opções... O não, é assim. Eu vou dizer então que cada então vai, um isto é isso não mesmo. Ganhou, que não acabou. Dá-me dados. Os dados, a resposta a esta pergunta é que 25, não, 28,5% disse que sim, 44,6% disse que não e 26,9% disse que depende do que não acontecer. Ganhou. Ok, ok, já percebi. Ainda assim, lá está, vale o que vale. Eu, por exemplo, eu não vou ao Twitter. Raramente vou ao Twitter e quando lá vou, aliás, eu não vi essa votação em lado nenhum. Mas pronto, eu não sou exemplo para ninguém, pronto, eu também sei disso. Mas eu pus no Telegram, eu pus no Telegram também. Sim, mas o que eu quero dizer com isto é, se eles querem reafirmar, lá está, porque é assim, é preciso distinguir aqui o que é de facto uma pergunta válida e que vai produzir algum tipo de efeito, seja ele qual for, de perguntas que andam aqui a enganhar. Ok, deixa acabar as perguntas então. Deixa, continua. Qual é a opinião sobre os sabores oficiais e os remixes da família Ubuntu? Qual é a... Isso era a resposta aberta? Se acham que... Não. They are excellent, they are very good, they okay. are bad, they are terrible. São tudo opções, tudo há, polls. Há flavors que podem ser bons e há flavors que podem ser mal. Isso é um bocado... é pouco específica. Quando fala aqui é a distribuição dos flavors, não é? Se existem flavors suficientes ou se é preciso mais ou se é preciso menos. É mais não, é, não. What is your opinion about the official flavors and remixes of the Ubuntu family? Pois, por exemplo, se eu achar que o Mint é péssimo e se eu achar que o Mint nada, desculpa, se eu achar que o Mate é péssimo e que o Kubuntu é fantástico, qual é a resposta que eu dou a essa poll? Não sei. Eles estão a fazer uma pergunta mais global, não será sobre uma em específico, mas exatamente. Sobre a generalidade delas. Exatamente. E depois podes ir lá dizer um comentário em baixo a dizer que, tudo bem, eu gosto da maior parte delas, acho que são excelentes e odeio aquela. Certo. É uma porcaria e é feito pelo diabo. sobre se o site do Ubuntu deve ser traduzido. Acho que deviam vir. Se acham que que devem haver mais podcasts locais da comunidade do Ubuntu, como okay. o nosso, se o Ubuntu devia adotar o Flatpak por omissão, okay. Se o Ubuntu Touch deveria ser o OS mobile oficial. Ubuntu Touch. Se... Crónica largou isso há não sei quanto tempo. Que raio de pergunta é essa? Ok, continua. Se o que é que nós gostaríamos de ver na próxima versão? E a pergunta é: novas funcionalidades no GNOME, maior estabilidade, mais funções nativas. Eu aqui não sei bem o que é que eles queriam dizer com isso. E mudanças visuais. Ok. E é isto. Estas são sete perguntas. Eu não sei se eles vão fazer mais perguntas. Certo. Estamos a fazer. Já estamos a chegar ao final do tempo, é uma chatice, porque eu tinha muita coisa para dizer. Mas, já passámos. Exatamente. Mas podemos dizer para. Mais dois minutos, exatamente. Até porque neste momento não temos a limitação dos 57. Enquanto a temos... rádio não estiver no ar, acho exatamente. Que a gente pode. mas não quero estar aqui a noite toda. Agora, aquilo que me parece e ultimamente tenho sentido isso, ou seja, tu defendes muito o trabalho da comunidade, independentemente de se eles... é a tua opinião. Eu tenho sido um bocadinho mais cético em relação àquilo que tem sido feito, uhum. E mais uma vez tenho o mesmo sentimento. A mim parece-me, há aí uma outra pergunta que pode ser um bocadinho mais, olha, sim senhor, pode estar aqui em alguma coisa, mas globalmente isso são perguntas que nem sequer são específicas de desktop, expliquei isso há bocado, não vou repetir. Parecem-me perguntas. Não são todas, sim. Parecem-me perguntas que não vão dar em nada, porque a Canonical nunca vai mudar de Flatpak, de snaps para Flatpaks, por omissão, lá está. Tu podes instalar um Flatpak, eu tenho Flatpaks. Agora, é uma pergunta que não tem, é vazia de conteúdo, para mim, não faz o mínimo sentido em termos de efeitos práticos. E aquilo que me parece é anda alguém a querer mostrar serviço. Anda só a querer mostrar serviço, não vejo muito mais do que isso. Não, volto a dizer, não vejo a Canonical mudar a cadência das releases, e se mudar, não é desktop. Não vejo a Canonical a mudar de snaps para flatpaks, não faz mínimo sentido. A pergunta das flavors, então, lá está, está mal construída. Então, peraí, vamos lá um de cada vez. Vamos começar pela cadência das releases. Certo. Estas perguntas sobre a cadência das releases e das LTS e isso tudo têm que ver com o facto de haver um grupo pessoas que recorrentemente, e membros da comunidade que participam na comunidade, a achar que o Ubuntu devia ser uma rolling release. Certo, ok, tudo bem. Agora, uma rolling release... Há motivos para que não seja, há motivos que as pessoas explicam e que acham que deveria mudar. O que é que isto... Estas perguntas eu acho que têm mais que ver com isso, e não tanto com ser, em vez de ser de 6 em 6 meses, ser em 3 meses e coisas assim desse tipo. E o objetivo aqui que eu creio é validar se há interesse da comunidade, por exemplo, em ter, em fazer, por exemplo, de um projeto como o Rolling Rhino uma coisa a sério. Certo. Em que essa era a forma de quem queria ter uma pseudo rolling release, e poderia ser também uma forma, o caminho pelo qual os developers introduziam no Ubuntu e a cada release as novas funcionalidades. Acho que é uma forma, não sei se é a melhor forma de enquadrar as perguntas a este respeito. Eu concordo, sobre enquadramento de perguntas era isso que eu queria e queria te interromper. Eu concordo com tudo o que disseste até agora, deste bocadinho. Agora, é preciso enquadrar isso com exatamente aquilo que tu começaste por dizer e que foi exatamente o tweet do dia anterior, que é: não temos estado a dar a devida importância ao desktop, bora lá fazer aqui umas perguntas. E o enquadramento é este. E as perguntas é, bora lá dar amor ao desktop, não é? Portanto, se no dia anterior estão a dizer que não deram e no dia a seguir aparecem perguntas, a primeira, volto a dizer, não há uma Rolling Rhino, ok? A Canonical não vai fazer uma Rolling Rhino. Ponto. Porquê? Porque dá muito jeito, e tu também fazes gestão de software, sabes o que é isso? Dá-te muito jeito quando fazes ambientes de desenvolvimento ou quando tens ambientes, seja ele qual for, desenvolvimento ou não, tu sabes qual é a versão que tens ali. Por isso é que não se usa ARS, por isso é que não usas ARS em Enterprise, e a indústria não usa ARS. Quem usa ARS está certo, em casa. Okay. Mas é diferente o ARS, o modelo de rolling release do ARS e o pseudo rolling release do Rolling Rhino é diferente. Então, o que é o Rolling Rhino? O Rolling Rhino é basicamente a próxima release do Ubuntu, ok? É exatamente a mesma coisa. Há ali uma substituição. O que o script setup faz é substituir o nome da release pelo nome da release seguinte. Certo, ok. E tudo bem. Agora, vai buscar. Qual é a empresa? E a Canonical vive de empresas. Começou há 6 meses. Com empresas. Como a cada seis meses isto muda, o que os developers do Ubuntu, não é os developers que usam o Ubuntu, é os developers do Ubuntu, já vivem como se tivessem uma Rolling Rhino. Certo, eu percebo. Na prática. Eu percebo isso tudo. Agora, conhecendo tu a Canonical como conheces e conhecendo minimamente o modelo de negócio da Canonical, a Canonical vai alguma vez... Mas acho que não tem a ver com... Eu não acho que isto tenha, não tem a ver com o modelo de negócio. Qual foi o passo que a Canonical deu ultimamente? Eu não acho que eles vão que deixar de ter releases. E que não tenha a ver com a eficácia do negócio e com a rentabilidade do negócio. Eu vou-te explicar porque é que eu estou a dizer isto. O Ubuntu não vai deixar de ter releases, creio, nem ter releases de 6 em 6 meses. Ok? Eu também. O que isso não quer dizer é que não seja criado... ou pela Canonical, ou pela comunidade com uma benção da Canonical, ou coisa assim, uma coisa tipo Rolling Rhino, que é exatamente apenas... Mas porquê tipo se Rolling Rhino já existe? Porque podem não querer dar-lhe aquele nome, podem outra coisa qualquer assim do género, ou podem querer aperfeiçoar... Naming é outra coisa, já houve muitos projetos que mudaram de nome, tranquilo. Agora, o projeto de Rolling Release do Ubuntu já existe. Mal ou bem, funciona mal, mas já existe. Sim. Portanto, qual é a mais válida dessa pergunta? Podem querer aperfeiçoar ali alguma coisa, não sei. Claro que sim, mas todos os projetos querem dizer, aperfeiçoar tipo, coisas, isso não está aqui sim, em causa. Sim, mas eles podem discordar de qualquer coisa do método e fazer aquilo de uma maneira diferente. Concordo contigo. Resultar é a mesma mais coisa, resultar no mesmo... das respostas a essa pergunta, ou seja, o que é que achas que pode... As melhorias, as mais-valias, o vamos melhorar qualquer coisa, o vamos... Isso tudo é válido e não precisas daquela pergunta para nada. Daquela Mas não me deixaste aquelas acabar respostas... ainda. Epá, não vou dar aqui até... Não vou dar aqui mais 2 horas. Estamos na primeira ainda. Espera, mas deixa-me acabar só um bocadinho. Ser breve. Mas a gente não precisa... Acho que há aqui algumas que não há debate sequer. Uhum. E não me espanta que a Canonical ou a comunidade em compensa da Canonical criou uma coisa chamada Rolling Reno e deu que isto é um remix oficial do Ubuntu e que simplesmente a única coisa que ele tem é a próxima release do Ubuntu. Certo. Acho que é só para isso que existe estas perguntas que têm a ver com qual a cadência. Qual foi o flavor? É para avaliar sem interesse. Qual foi o flavor ou o remix que foi desencadeado pela Canonical? Normalmente eles são aprovados pela Canonical, eles não são, ou seja, é sim. De baixo para cima, não é de cima para baixo. Portanto, sim, quando é a Canonical até a fazer perguntas. Nenhum. Até agora nenhum. Até agora okay. Nenhum, é um facto. Pois eu sei. É um facto. Eu sei disso. Houve um que teve um empregado da Canonical a trabalhar nele de forma certo, dedicada. Mas foi aprovado. Exatamente, foi aprovado de baixo para cima, como é sempre. Ou seja, aquilo vai de baixo para cima, exatamente. Nunca de cima para baixo. E, a única diferença é que aqui. Isto é coincidência com uma coisa que já existe, que é sempre a próxima release. É sempre a próxima release. Certo, ok. Avança. Próxima é pergunta. Só dar uma nome, é só dar uma nome, um nome que não muda a uma coisa que muda de nome. Ok. Certo. Ok? E acho que a ideia que tem mesmo só que ver com isto. Não, é o que eu interpreto daqui. Avança. Não, próxima não, pergunta. São sete. Pronto. Por exemplo, a questão do Unity, obviamente que nunca vão voltar para o Unity. A maior parte das pessoas não quer voltar para o Unity. Quem gosta de Unity nesta como estamos eu, de acordo, então. Unity ou 7. Seja, nesta estamos de quem acordo. É uma pergunta que não quem serve muda para nada. Para o Unity é uma pergunta que serve para validar. Eles não precisam dessa validação, porque eles assumiram isso. Eles assumiram isso e não precisam dessa validação. Mas pronto. Então, em termos de imagem, em que aspecto é que isso é dar amor ao desktop? É que essa pergunta é dar amor ao desktop? Não é uma pergunta, não dá amor a nada. Não, quando tu disseste, seja ela qual for. Nós estamos, no dia anterior eles dizem, estamos a dar pouco amor ao Ubuntu desktop, e no dia a seguir surgem sete votações. Sim. O processo de consultar e o que eventualmente pode resultar de um processo de consulta disso é que pode resultar em algo que seja dar amor ou não ao desktop. Porque, por exemplo, há pessoas que consideram que usar snaps não é dar amor ao desktop. Eu percebo isso. Agora, quando tu fazes perguntas, é dares atenção. Então, não é dar amor direto, mas é dares atenção. Olha, estamos aqui a preocupar-nos com o desktop e estamos aqui a ver se encontramos respostas para melhorar o desktop. Essa não dá nada, essa é para, conforme tu dizes, eu concordo contigo, até consigo dar-te razão. É para validar a escolha da Canonical. Portanto, é para dizer, nós fizemos uma ótima escolha quando acabámos com o Unity. Ou pelo menos não fizemos na altura, mas agora toda a gente nos dá razão. Isto não é dar, não é. Isto é, eu sou muito bom, percebes? Não é? É vangloriarem-se de uma escolha que fizeram aqui há uns tempos. Não eu é? Acho que isso é uma visão um bocadinho cínica que eu não tenho. Compreendo que é uma pergunta inútil. Exatamente, é uma pergunta inútil. Eu compreendo que. Eu acho que é uma pergunta inútil. Avança então. Se compreendes também que é inútil, podes avançar. Bora. Terceira pergunta. Exatamente. Outra pergunta. A questão de datar os flatpacks. De 0 a 10. Quanto é, que tu achas, quanto é que tu achas que a Canonical está empenhada ou estaria algum dia empenhada em abandonar os snaps por omissão e abarcar os flatpacks? No desktop? Whatever. No desktop, não sei. Depende de quanto é que eles querem investir dos snaps no desktop. Ok. Acho que aí depende do. Se eles quiserem investir nos snaps do desktop, não. Investir a sério, porque eles vão ter que investir a sério. Consigo dar o benefício da dúvida nessa. Ok. Snaps para os servidores, para as appliances, flatpacks para o desktop. Consigo dar essa de barato. Ok. Ganhaste um ponto. Avança. Próxima pergunta. Pronto. Ora, a do Ubuntu Touch. Não faz sentido. A única coisa nenhum, que seria era o reconhecimento oficial do Ubuntu Touch e eventualmente haver alguma contribuição para o projeto em geral. A contribuição que tiver que existir já existe, portanto também não acrescenta nem retira. Ok. Não, eventualmente não. Eventualmente poderia haver mais da equipa do Mir e mais que outras coisas que poderiam acontecer, mas não pergunta não seria. Pergunta útil ou inútil? Que é para avançarmos para a próxima. Essa pergunta é útil ou inútil? Feita pela Canonical? Esta pergunta? Sim. Esta pergunta não me parece que seja particularmente útil. Ok. Caramba, tu dás uma volta, meu. É inútil, caramba. Admite. Avança. Próxima pergunta. Não, não é inútil porque o posicionamento... Não parece particularmente útil. Tá, caraças, és um político. Não, eu explico-te. Se eles quiserem, se a razão para reconhecimento oficial por parte da Canonical é, se for o interesse da comunidade. Sim. Ok. Aí é uma pergunta útil. Se não tiverem mais do que esse interesse, não vejo utilidade. Ok, pronto. E última pergunta. O que é que gostavas de ver nas próximas versões do Ubuntu? Eu acho que aqui as possibilidades de resposta foram um bocadinho limitadas e confusas. Mas tendo em conta que podias comentar aquilo, portanto, não, aí eu dei a minha resposta das opções e depois comentei lá a dizer coisas adicionais que eu gostava. E é isso, é isso. Sendo 7 perguntas num global, e se tivesses que avaliar todo o questionário, olhando para isso como um questionário, de 0 a 10, qual é que era a nota que tu davas em termos de utilidade e de eficácia ao questionário como um todo? Como um todo, metade. Percebes? Era aí que eu queria chegar. Metade. E metade já estás a ser demasiado simpático, és um gajo mais simpático do que eu nestas coisas. Agora, é aquilo que eu digo. Para mim, é alguém a querer mostrar serviço. Mais nada. Só mostrar serviço. O serviço que não vai dar em nada. É enganhar. É encher chouriços. Não, lá está. E os próximos anos o dirão, não é? Se alguma destas respostas que seja de expressão significativa em termos de orientação, se vai dar em alguma coisa, eu tenho quase a certeza que não. Que não vai dar em nada. Portanto, são respostas, são perguntas inúteis. Algumas delas, pelo nível e pela forma como são construídas, e tu és uma pessoa até bastante interventiva, e há bocadinho chamei-te político e tenho que te desculpar por isso, mas tenho que pedir desculpa por isso. Não me ofende. Não é uma questão de te ofender ou não, acho que é desadequado só isso. Agora, andaste foi só aí a rodear e não chegaste a responder. Agora, Quando nós assistimos àquilo que é, por exemplo, a construção de um referendo, em que tu passas horas e horas e horas a discutir qual é que é a pergunta que deve estar num referendo, não é? E a forma como a pergunta é formulada não só gera muita discussão, como pode enviesar resultados. A forma como algumas dessas perguntas aí estão feitas, e para mim a dos flavors é gritante, isso foi feito por alguém que foi feito para ir num sábado de manhã, ou alguém que estava a ser apertado e que em meia hora engendrou, percebes? Parece uma coisa muito, muito insípida, muito vazia. Eu concordo que está pouco elaborado, claramente, e as perguntas estão mal enquadradas, eu não faria isto onde foi feito, acho que há sítios melhores para fazer. Tcharam. Percebes? Era aí que eu queria chegar. Acho que há aqui coisas claramente nisto que não estão bem feitas, e aí concordo contigo que eu não vejo a utilidade das perguntas da mesma maneira como que tu vês. Todas delas, pelo menos. Algumas são claramente perguntas que... Não temos que ter 100% de acordo, também não estava à espera disso, aliás. Sim. Eu estou a ver aqui no chat a dizer porrada. Sim, não há porrada, acho que assim, já temos porrada bem pior do que esta. Agora, só para que conste e para ver se conseguimos encerrar o episódio até com uma mensagem positiva... Eu quero muito, e já disse isto, eu quero muito, muito, muito voltar a sentir a comunidade, e não estou a falar da comunidade em Portugal, felizmente nós trabalhamos bem, estamos no nosso bocadinho, epá, estou muito contente, e eu ainda me lembro, lá está, o André estava a falar da Ubucon, aqui um bocado a olhar para as minhas costas, mas eu ainda me lembro, e não tenho dúvidas que se calhar se fizéssemos um evento semelhante no ano que vem, que se calhar ia correr exatamente bem, com o mesmo nível de envolvimento, ou se calhar ainda maior. A nossa comunidade em Portugal está viva e recomenda-se. Agora, globalmente, eu gostava de sentir a comunidade e a relação com a comunidade, sim, que evoluísse. E o facto de haver pessoas funcionários da Canonical com essa responsabilidade e o facto de haver um council que já está a tentar há algum tempo fazer coisas, eu quero muito que isso tudo resulte. Agora, honestamente, com alguma fria, uma análise fria daquilo que se passa, pá, não vejo grande coisa. Vejo os Ubuntu on Airs que, ok, estão a querer ganhar aqui alguma tração. E pouco, as office hours, e aí, desculpa, já se vê, mas... e já se vê membros da comunidade de forma autónoma a criar conteúdo para esse Ubuntu on Air. Sim, eu... é um avanço já, que eu acho que é um avanço significativo. Em alguns grupos específicos da comunidade vejo alguma atividade. Agora, claramente, há muito o que fazer. Há muito o que fazer, não, sim, há muito o que fazer. Não há dúvida. E tenho dúvidas se as opções que se estão a tomar agora e os recursos que estão a ser consumidos para as soluções que eu tenho visto, algumas delas pelo menos, algumas com bastante visibilidade, se de facto são as mais adequadas. Mas há um exemplo aí que eu não sei se estou a... Diz, é pá, estou a dar um exemplo. Olha, dou-te um exemplo destas perguntas aqui, que são para engonhar. Lembro-me de termos uma conversa muito semelhante aqui há uns tempos, e eu dou-te dizer mais ou menos a mesma coisa, e tu defenderes, portanto, a tua opção é sempre, lá está, e eu percebo isso e não te critico por isso, acho que cada um deve sentir como sente. Agora, é pouco, pá, e eu gosto... Isso é. Eu gosto pouco, não tenho paciência para a prepotência do John Bacon. Agora, tenho saudades dele, caramba, uhum. Na comunidade tenho saudades dele, sim, porque até o conhecer, sim, até privar com ele, eu achava que o gajo estava a fazer um ótimo trabalho na Canonical, e ele faz um bom trabalho, até tipo rockstar, estás a ver? Tu tens que conhecer o gajo lá longe, sem nunca falares com ele diretamente, pronto, e é um gajo que faz bem o seu trabalho. A partir da altura em que tu bebes uma cerveja com ele, e tu dizes, hã? Esta parte tu não mostraste quando, então ele ao lado do Seal, ele ao lado do Stuart, os dois a beber cerveja e tu ficas de boca aberta. Eu sim, eu prefiro ver-vos no Bad Voltage, é muito mais divertido, aqui não gosto, aqui não quero, eu preferia não ter conhecimento daquilo que vi quando estive em Londres, quando estive com eles em Londres, que é o Stuart menos mal, agora o John então não. Agora, uma coisa é certa, quando o John, provavelmente davam-lhe recursos que e agora temos falado do nome, né? A Mónica hoje não deve ter, mas se calhar a Mónica também não tem as unhas que o John tinha na altura, não sei, aquelas unhinhas com a guitarra. Não, percebes? Isso sem dúvida. A Mónica não é o John, e a Mónica também não tem os recursos do John. Pronto, é isso. Agora nem tem colega de equipa. Pronto, essa parte eu desconhecia até agora. Aquilo que eu vejo é que é um bocado... Essas perguntas provavelmente foi a Mónica que as fez. Não sei se consultou alguém da equipa, se fez um cross, pelo menos, para... Olha, vê lá se achas que isto faz sentido ou não antes de publicar. Se não é uma coisa do... Olha, vou abrir aqui a conta e vou mandar umas coisas para ver se isto resulta, se não resulta, porque isto tem que ter aqui alguma atividade. Mas não sei. São tudo suposições e são suposições, neste momento, super injustas. Entrei na minha fase super injusta, que é... Não faço a mínima ideia e estou só a pensar em voz alta, que é uma coisa que não se deve fazer, pelo menos neste contexto e com o microfone aberto. Agora, gostava que fosse diferente e gostava que fosse mais eficaz, sim, gostava. Gostava mesmo. E quando eu digo estas coisas, que acho que são perguntas inúteis, a maior parte delas que são inúteis e que não vão dar em nada, é a minha forma de dizer, gostava que fossem de facto feitas perguntas e gostava que de facto a Canonical, e lá está, e que fosse de cima para baixo, a Canonical realmente interessada em ouvir a comunidade como já teve e realmente empenhada em dar a resposta à... Não é ouvir as respostas da comunidade, é dar a resposta à comunidade. Que é isso, é que é giro. Se a comunidade toda disser, tem que se fazer uma para se fazer a outra. Pronto, né? Eu percebo. E aí... Mas a questão, a prova dos 9 é: tu tens uma votação sobre se a malta prefere os flat packs ou não no desktop. E tu tens 80% das pessoas da comunidade que decidiu ir lá votar a dizer: sim, senhor, a gente prefere flat packs. Já agora digo quantos. Yep. Não me interessa, porque isto é só exemplificativo. Não, já agora é curioso para as pessoas dizer. E eu não estou aqui a manifestar nenhum tipo de interesse. Nenhum tipo de preferência, sim, no Flatpak. Mas diz-me. Duas perguntas sobre Snaps e Flatpaks. Qual é a sua opinião sobre Snaps? 12.5% acham que são porreiros. 53.3% que eles precisam de otimizações. Ok, faz sentido. Qual é o software, mas qual é o software que não precisa de optimizações? Lá está. Que raio de resposta é essa, meu? Qual é o software que não precisa de ser optimizado? Sim, mas aqui há recorrentemente críticas concretas e específicas sobre os snaps que tem, e acho que é isso que esta opção quer dizer. Tu estás a fazer um questionário e inventas uma pergunta que é: qual é a tua opinião sobre o Audacity? Achas que é bom? Achas que é mau? Ou precisa de melhorias? Pá, claro que precisa de melhorias. Todos os softwares precisam de melhorias, meu. Dá-me um software que não precisa de melhorias. O Ubuntu Touch não precisa de melhorias? Sim. Claro que precisa. Mas qual é a tua opinião sobre o Ubuntu Touch? Achas que é bom? Achas que é mau? Ou achas que tem aspectos que têm que ser melhorados? Caramba, acho que é bom. Meu. Então só estás a dar a resposta? Não. Cara, acho que estás a ser injusto nesta. Ah, é? Estás a ser, porque aqui há críticas concretas e específicas que se fazem relativo aos snaps. E quando se fala em otimização, há aqui claramente uma palavra que liga a uma coisa que tem a ver com performance. E performance é a questão dos temas. O que é que tu achas do Ubuntu Touch? Gostas, não gostas ou achas que devias melhorar a performance? Isto dá para tudo, gosto. Meu. Sim, ok. Mas qual é a tua opinião sobre o Ubuntu Touch? É bom, é mau ou tem que melhorar a performance? Percebes? Pá, tu podes gostar, mas tu nunca na vida vais conscientemente dizer que aquilo não tem que melhorar a performance. Qualquer software, qualquer aplicação que tu usas tem que melhorar a performance, ponto. Certo. Nem todas essas coisas têm a performance que... as queixas de performance que as pessoas têm relativas às apps. Não digo o contrário. Agora, volto a dizer, a construção de perguntas é fraca. Para não dizer uma palavra mais fraca. Isso eu concordo. Até concordo que esta pergunta devia estar feita... aliás, a pergunta, não tanto, mas as opções de resposta deviam ser melhores. Mas eu digo a pergunta, acho a pergunta e as opções de resposta. É um conjunto. Sim, sim. Sim, mas eu estou a ser mais concreto ainda sobre o que é que eu acho que está mal. Não é apenas, não é, isto tem duas partes, vá, e estou assim concreto sobre qual é que eu acho que poderia estar melhor. Certo. Que é das respostas possíveis. Ainda assim, acho que se dá para subentender perfeitamente o que é que aquela resposta queria. Até porque depois há as outras respostas todas que vão excluindo as opções, não é? A outra opção é que eu não consigo utilizá-las, que tem 30% de respostas. Yeah. Acredito perfeitamente. Agora, está na cara que quem vai ganhar é as optimizações, mas pronto. Como é que é? Fechamos isto ou não? É que daqui nada o senhor podcast também adormece. Peraí, falta sem só dos flatpacks. Só dos flatpacks. Espera aí. Onde é que está essa? Flatpack. Ah, são 46,2% dizem que sim. Para os flatpacks. 12,2%. Yeah. 12,2% diz que não. 33,5% dizem que preferem Debs. E 8,1% dizem que preferem Snaps. 8 preferem Snaps. Portanto, tens aqui uma opção clara pelos flatpacks em relação aos Snaps. De 2 anos. 2 anos e vamos ver se a Canonical põe flatpacks nos desktops ou se esta pergunta foi mais uma pergunta inútil. Porque estas perguntas deviam ter sido feitas pelas pessoas da comunidade, mas a olhar para a malta da engenharia que está do outro lado e para ver qual é que é a viabilidade de se poder fazer esta pergunta ou não. Porque se é uma pergunta que os gajos dizem-te logo à partida, nunca na vida vamos pôr flatpacks, é pá, não façam a pergunta. Uhum. Poupem tempo às pessoas. Em termos de engenharia, não acho que seja o problema aí, porque uma das coisas que a equipa de desktop tem estado a trabalhar é melhorar o suporte para flatpacks no Ubuntu. Não para colocá-los como promissão. Por omissão, lá está, mas, exatamente. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas, pronto, e sendo, havendo um bom suporte, mudar, não, aí não é tanto uma escolha de engenharia, mas uma escolha de produto. Usei mal o termo, mas percebeste a ideia, não percebeste? Ou seja, eles têm que ir com a malta que decide, com a malta que faz as opções, e dizer assim, vale a pena fazer esta pergunta ou vocês nunca na vida vão lidar com estas respostas? Eu não te sei dizer se isso foi feito ou não. Pois, é que está lá está, sim, mas quanto tempo é que tu achas não aceitável para ver resultados sim, não, destes, né, questionários? Agora, eu acho que não é preciso esperar tanto tempo. 6 meses para a próxima LTS, achas que sim? Não, não, não, não. Acho que para cima não, eles não, não queriam mudar tanto. Então são, dois anos e seis meses, que é o outro LTS a seguir. Aliás, são dois anos, lá está. Um ano. Que é a release anterior à LTS. Tiago, é aí que fazem alterações. Um ano. Não é só, um ano. Um ano. Pronto, então daqui a duas releases a gente está a conversar e a ver se essas sete perguntas. Já nos esquecemos e devemos ter coisas mais interessantes para tratar, mas, espero eu. Mas podemos ter aí umas notas. Podemos, aliás, até podemos pôr. Colocar isto como parte das apostas de final de ano. Sim, sim, sim, ok. Então aí as apostas de final de ano, ok, tudo bem. Eu não me vou comprometer com nenhuma delas. Aliás, ou então vou-me comprometer para ganhar os pontos todos. Ah, eu vou dizer, a Canonical nunca vai pôr os flatpacks nos desktops, apesar de a pergunta deu uma resposta e uma vitória expressiva dos flatpacks. Bom, a gente depois não faz sentido, a, é tão as pico, perguntas. Não. A gente depois consta, a gente... A minha opinião é parecida com a tua, ou quase igual, sobre o que é que vai acontecer. É bonito admitir isso, pelo menos para as pessoas ouvirem. Muito obrigado, Diogo. Agora, sabes, eu até digo mais, se calhar perdemos nós mais tempo aqui no podcast a falar sobre as perguntas do que quem as inventou perdeu a inventá-las. Só quem nunca fez questionários e quem nunca fez este tipo de coisas, uhum. Não consigo olhar peças. Tu partilhaste isso. Eu não sou o gajo de Twitter, é verdade. Há muitas coisas que tu falas aqui ou que nós falamos aqui que depois desencadeiam ações. Eu não fiquei com a mínima vontade de abrir o meu Twitter, de ir à procura dessas perguntas e de respondê-las. Não fiquei. Porque acho que o nível de... E espero não estar aqui a desinspirar nenhum dos nossos ouvintes. Acho que as pessoas que sentem essa vontade, acho que devem fazê-lo. Agora... Não vejo nem utilidade na maior parte das perguntas, nem vejo que alguma delas produz efeitos práticos. Ok. A minha recomendação é que vão lá, se não gostarem da pergunta, coloquem lá uma resposta a uma pergunta parecida que vocês queiram responder. E acho que isso é uma forma também sim, de dar claro feedback. Sim. Acho que sim. Agora, é tal só história, eu por mim, não sei qual é que é a FI do Bacon, porque o gajo valorizou bastante nos últimos anos, mas volta de Jono que estás perdoado. Eu não quero é voltar a ver cerveja contigo como fiz em Londres. Tem que ser o Jono, mas com os meios à la Jono. Ele só voltará porque... com meios, desculpa, ele não se sujeita a qualquer coisa. Olha que... Ah, sim, porque neste momento o Chris saiu. Foi trabalhar para uma outra empresa numa área diferente. Quanto tempo é que ele teve? Tens noção? Seis meses? Neste cargo, não sei exatamente. Acho que não sei exatamente. Não sei se deve ter sido por volta de seis meses, sim. Lá está, provavelmente lá está. Isso é provavelmente indicador de que não dão condições às pessoas. E lá está, eu não estou a criticar a Mónica em particular, coitada da Mónica, ela deve estar a fazer o melhor que consegue com as condições com as condições que lhe dão. Agora, é preciso que lá está, e mais uma vez, que a Canonical, se quer dar amor à comunidade, tem que dar condições às pessoas que lidam com a comunidade. E tu tinhas o Impress, tinhas o Pope, e essa malta acaba por se cansar e por sair. Chega a Mónica, o Chris já saiu. Vamos lá ver quanto tempo é que a Mónica dura. Porque a Mónica pode durar porque é empurrada, ou pode durar porque não estou para isto, porque não me dão condições para. Percebes? E é uma. É uma roleta, pá. E não... Mas pronto. Não queres chorar mais. Eles estão a contratar várias pessoas para relações com a comunidade e developer relations e coisas desse tipo. Várias pessoas. Portanto, candidatem-se. Pronto, acham que lá está. Isto é muito fácil também estar aqui. Eu percebo a minha posição. Estar aqui beca, mandar umas postas também. Agora, eu já me candidatei a algumas coisas, é verdade. De community nunca me candidatei. Mas já me candidatei a algumas posições e já arregacei as mangas algumas vezes. E quando achava que alguma coisa não estava bem feita, mexi os bracinhos e fiz também. Não as fiz todas, porque também acho que há coisas que eu não tenho perfil para isso. Agora, esta é uma daquelas que eu não tenho resposta melhor. Atenção, quando eu digo isto, eu vejo do lado, eu sou o tipo da comunidade que olha para a coisa. Eu não estou a achar que, não era ela que lá devia estar, era eu. Não é nada disto que eu estou a dizer. Agora, o que eu acho é que é fraquinho, pá. Assim, como está, é fraquinho. Eu não me convenço. A resposta da Canonical, tenho de dizer que com a saída do Chris e com ainda não terem contratado o diretor, ainda não me está a impressionar, de facto. Calhar até deu jeito de sair o Chris, porque ok, a Canonical contratou, o tipo saiu. Não, ele já trabalhava na Canonical, ele nunca trabalhou noutro sítio sequer. Pronto, não é isso. Ou seja, quando eu digo ele entrou, entra na posição nova, senta-se na cadeira, percebes? Ah, sim. Sim, sim. Alguém que sai de um sítio para ir para o outro, na prática é uma conversão. Sim. O que eu sei, porque que informei-me sobre isso, e é normal que uma parte das pessoas não saiba, ele trabalhava na Canonical desde que saiu da universidade. Ele era uma pessoa de produto. Uhum. Alternou entre várias posições de produtos dentro da Canonical e às tantas achou que era o fim, que já não tinha interesse em fazer aquilo, e sugeriram-lhe experimentar aquela posição de comunidade. Ok. Ele experimentou e pelos vistos não era ainda aquilo que ele queria, e foi trabalhar para uma posição diferente de gestão de produto também, mas numa empresa relacionada à energia alternativa. É tal coisa, pá, aquilo que eu conheço, das pessoas que eu conheço que trabalham ou trabalharam na Canonical, é toda a gente diz maravilhas da Canonical enquanto empregador. Portanto, pagam bem, dão boas condições, nananã, nananã. Uhum. Portanto, a malta quando sai, e quando saem assim tantos, dá que pensar. Mas pronto, também dá que pensar, estamos nisto há uma hora e meia, temos que encerrar. É verdade, é verdade. Fazer apelo a, isto é mais para os patronos, porque agora nós temos publicado um bocadinho mais cedo, portanto, para quem ouvir isto na quinta-feira de manhã, porque provavelmente é aí que vai sair, à noite temos encontro em Sintra, no Saloon, uhum. Com o desfazamento de uma semana, não é inédito, já aconteceu antes, não assinalarmos no próprio dia da release, não é comum, mas não é inédito, portanto vamos fazer uma install party, upgrade party, ou então só mesmo beber vadias e comer hambúrgueres party. Malucos. Uma drink party. De resto, vamos ter também, vai haver novidades, mas estamos ainda em mês da Oktoberfest e a Ansol provavelmente vai fazer, eu digo provavelmente porque só vai ser fechado por menores já depois da gravação deste episódio, mas fiquem uhum. atentos porque provavelmente nas notas do episódio vai estar um link para o evento Ansol Oktoberfest. Não me vou alongar porque lá está, como os pormenores ainda não estão ultimados, só mais para a frente é que vou fazer. É um evento que poderá durar até ao final do mês, portanto provavelmente no próximo episódio teremos a oportunidade ainda de falar neste assunto, e eu da minha parte despeço-me já. Não sei se tens aqueles rodapézinho para dizer, aquelas das pequeninas. Não, acho que hoje já chega. Quero só agradecer aos patronos e desejar a todos uma boa semana e até para a semana. Até para a semana.